Quero cumprimentar a todos os vereadores e gostaria de fazê-los, não de modo geral, mas ainda que tenham sido nomeados individualmente. E vou cumprimentar pelo nome pelo qual vocês são conhecidos pela nossa população. Então, o vereador Dedinho, conhecido na cidade como Dedinho, já foi vereador em São Vicente. Cumprimentar o meu querido vereador Paulo Tito, e como disse o Paulo Tito, frequentamos os mesmos bancos escolares, da mesma escola, foi no Caranguejo, nos mesmos mangues desta cidade. Uma alegria muito grande, de fato, fiquei muito emocionada, Paulo Tito. É como assistir um pedaço do filme da vida, que eu não reprisava. Quero cumprimentar o corintiano, né? Cumprimentar o nosso corintiano aqui de carteirinha. O vereador. O vereador Dinho. Cumprimentar o nosso vereador, representante aqui da Vila São José, morador antigo, muito querido também na nossa cidade, o vereador Bila. Quero cumprimentar muito especialmente a vereadora, única mulher na Câmara Municipal de Cubatão. E isso eu chamo sempre a atenção para que todos nós tenhamos consciência de que esse mundo igualitário, mais justo, ainda há muito que se caminhar para se construir. Nós somos ainda minoria no espaço político, no Poder Judiciário, nos altos escalões do Poder Judiciário. Ou seja, nós somos minoria. E quando uma mulher chega ao poder, seja ele executivo ou legislativo, empenhou durante sua vida muita força, muito empenho e muita dedicação. Então, eu quero cumprimentar especialmente Nega Peruzzi, em seu nome, todas as mulheres que muitas vezes anônimas fazem a luta do dia a dia nesta cidade por um mundo mais justo e melhor. Parabéns. Cumprimentar o nosso vereador, com quem também fiquei aqui durante 8 anos, atuamos juntos nessa casa, o vereador Geraldo Cardoso Guedes, conhecido como Geraldo Guedes. Cumprimentar o vereador Bigode, conhecido como vereador Bigode dos bairros Cotas, e que também é funcionário desta casa. Eu quero cumprimentar todos os nossos secretários e secretárias de governo aqui presentes, Adalberto, do Planejamento, Patrícia Campinas, da Cultura, Renê Castro, secretário de Esportes, o engenheiro Wagner, secretário de Obras, Edgar Brandão, secretário de Finanças, Silvano da Silva, representante da CMT, Companhia Municipal de Trânsito, Dr. Vitor Lovec, nosso procurador-geral, Erinita Maria Barbosa, secretária de Assistência Social, cumprimentar o secretário de Educação, professor Fábio Inácio, secretário-chefe de gabinete, Gerson Roso, cumprimentar o superintendente da Caixa de Previdência, Silvio Alvarez Júnior, cumprimentar o nosso secretário de Saúde, Dr. Wander Jackson Bezerra, cumprimentar a primeira-dama do município, que é, junto com a minha avó, as mulheres mais importantes da minha vida, e além de me abrigar no ventre, além de me colocar no mundo, me acolheu durante toda a vida, tanto aconselhando como chamando atenção. E a cada dia que nós passamos mais, eu diria que cada dia que nós vivemos é um dia a mais que nós perdemos, né? Mas de qualquer forma, assim, é muito importante, fundamental ter uma família sólida. Eu não tenho mais meu pai, ele foi citado ali, quando o Paulo Tito falou, e eu me emocionei por isso. Quando o Paulo Tito falou da pracinha Princesa Isabel, que era o lugar que meu pai e minha mãe levavam os 3 filhos para passear, que era eu, minha irmã Marli e meu irmão Paulo, era na pracinha, que tinha um chafariz lindo, cheio de água, e a água parecia colorida. E eu, criança, achava que era colorida, mas era o reflexo da iluminação daquela praça. E aqui, mas entre nós, mas que contribuiu com a formação da nossa família. Então, quero cumprimentar a primeira-dama do município, Dona Darcy Chumbo de Mendonça, família Chumbo de Cubatão, que tem raiz profunda nessa cidade, minha mãe, presidente do Fundo Social Solidariedade. Quero... Ela é tão pequenininha, gente. Oi, mãe. É, quero cumprimentar Carlos... Vocês não sabem o que é ter uma mãe presidente do Fundo Social de Solidariedade. Você chega na sua casa às 6h30, sua mãe, Márcia, essa pessoa aqui está desempregada, Márcia, isso aqui tem não sei o quê, Márcia, isso aqui tem não sei o quê. E uma lista de reivindicações. Eu falei, pelo amor de Deus, mãe. Não, mas só tem mais esse. Mas é uma benção, mãe. É, quero cumprimentar Carlos Alberto Ferreira, gerente de comunicação da Petrobras, um grande amigo, um grande companheiro e que representa uma das maiores empresas do Brasil, uma das maiores do mundo, que é a Petrobras. Quero cumprimentar o nosso mais antigo empresário aqui do município de Cubatão. Isso foi reivindicado pelo senhor, por um reclamo. É, senhor Jacques Rapal, que representa a Associação dos Engenheiros e Arquitetos do município de Cubatão. Parabéns, obrigada pela presença. Cumprimentar a Genilde, que hoje representa, que é a presidente do Conselho da Condição Feminina, um grande desafio que é promover essa igualdade, esse país mais justo, também em gênero. E, por fim, cumprimentar o vice-prefeito do município, Arlindo Fagundes, que está sentado ali naquele canto. Um funcionário de carreira antigo do município de Cubatão, aposentado, alguém que tomou a questão da juventude para si como uma grande bandeira de luta e ergueu, fortaleceu o trabalho de Mário dos Santos no camping, que se dedica há mais de 30 anos por aqueles jovens que frequentam no camping. É o vice-prefeito do município de Cubatão, uma pessoa respeitada, querida, e muito amada por todos. Boa noite. E obrigada por estar aqui presente. Bom, pessoal, eu fiz um extenso, umas 10 laudas aqui para escrever, mas agora que eu não vou conseguir escrever nada, falar nada sobre essa lauda, eu vou pular a lauda, tudo isso que aqui está escrito, para falar mesmo desta emoção que é estar aqui compartilhando junto com vocês. É, o que é a cidade de Cubatão. Hoje, ainda conversando com o Zaidan, numa entrevista, eu dizia ao Zaidan que se o Brasil se o Brasil tem uma economia, e se a economia tem um coração, este coração tem uma artéria, a maior artéria, a mais larga, a que impulsiona mais o sangue, e essa artéria é a cidade de Cubatão. E eu repito sempre, digo, e não é apenas um coro, é uma grande verdade. O Brasil não seria o Brasil que é se não fosse a cidade de Cubatão. Cubatão é o seio do desenvolvimento da nação brasileira. Nós temos que ter orgulho, orgulho de morarmos nessa cidade, de vivermos nessa cidade, de participarmos da vida política, econômica desta cidade. Cubatão é um grande orgulho para todos nós. Mas ao longo de anos, muitos anos, eu diria, desses 477 anos de fundação do povoado de Cubatão, durante todos estes anos, Cubatão foi uma cidade que contribuiu significativamente com o crescimento, com a economia do país. Mas esse crescimento não foi acompanhado do desenvolvimento social e humano. Então o Brasil cresceu. A cidade de Cubatão propiciou esse crescimento com grande percentual do PIB da cidade de Cubatão e, no entanto, nós assistimos ao longo deste tempo, esta riqueza aqui produzida não ficou. Éramos a cidade da passagem. Digo, éramos hoje com muito mais convicção do que em qualquer outro momento de minha vida. É a cidade da passagem. Por aqui passa a riqueza. Passa na rodovia, passa no trem, passa. Nós costumamos ver aqui em Cubatão um congestionamento de caminhões, de carros, né? E a questão da logística aqui é muito preocupante. Mas o trânsito aqui não é só na superfície, ela também na parte subterrânea. É tubo que passa água, que passa gás, que passa a riqueza do combustível, que passa tanta riqueza que não fica na cidade. Mais de 60% da nossa população mora na periferia e não ganha sequer 3 salários mínimos. Não ganha sequer 3 salários mínimos. Nós temos uma grande parte da nossa população que não tem nenhuma renda. Nós temos o pior IDH de toda a Baixada Santista. O índice de desenvolvimento humano de Cubatão é o pior da Baixada Santista. E o contraponto de sermos a cidade mais rica da região, o maior PIB, o maior orçamento. Uma riqueza que nunca esteve a serviço dessa população. Assim como falei da Vila dos Pescadores, assistimos na Vila Esperança. A riqueza vai e vem de trem para cima e para baixo. Os moradores dos bairros cota, ou seja, as nossas rodovias, os bairros ficam ilhados com os caminhões, com cargas que passam e vêm, vêm e vão, e toda essa riqueza é vista com o olhar atento dos nossos jovens, que muitas vezes não vêem esperança nessa cidade de poder um dia se integrar nesse mercado de trabalho, mudar sua vida e a vida de sua família. Mas essa história triste, nós estamos acabando. Cubatão é outra agora. Essa Cubatão é a Cubatão da esperança, é a Cubatão do sonho, é a Cubatão escrita, pensada e sonhada por Afonso Schmidt. É a Cubatão que todos nós sonhamos para toda a nossa família, para todas as famílias brasileiras. Porque hoje, Cubatão vai continuar, está continuando, continua crescendo, mas essa economia hoje, ela é parceira do desenvolvimento social e humano. E meio à crise da macroeconomia do ano de 2009, nós geramos 9 mil empregos no município de Cubatão. E dessa vez, nós lutamos para que os empregos ficassem dentro do município de Cubatão. E isso é reconhecido pelo PATE, pela Secretaria do Estado da Secretaria do Trabalho do Estado de São Paulo, que o posto de atendimento ao trabalhador de Cubatão foi o que mais empregou trabalhadores e tem a maior crise da economia, que foi a crise de 2009. E olha, vejam o contraponto. 2009, o mundo inteiro foi impactado pela crise econômica. O Brasil foi o país menos impactado. Quando o presidente Lula dizia que era uma marolinha, alguns debochavam. Certo estava, certo está o presidente. Foi, de fato, sim, uma marolinha. Em outras crises muito menores, o Brasil se via no desemprego, numa recessão extremamente profunda, numa violenta e agressiva inflação, o que não aconteceu. Agora, este impacto da economia no município de Cubatão, dentre os mais de 5.500 municípios, pesou e muito para o nosso governo. Cubatão foi a cidade mais impactada no Brasil inteiro. Nós perdemos mais de 200 milhões de reais do que estaria previsto para arrecadar. Isso sem contar com precatórios, sequestros, enchentes, um ano de muitas chuvas, problemas de infraestrutura, deterioração dos prédios públicos, o mato, que com umidade e calor cresce 1 centímetro por dia, você não dá conta de cortar o mato. Mesmo em meio a toda esta crise do ano de 2009, em nenhum momento nosso povo perdeu a esperança. Não perdeu a esperança e nunca vamos perder a esperança. Porque Cubatão é, acima de tudo, a cidade de um povo guerreiro, de um povo de luta, de um povo de fé, de um povo humilde, que tem uma origem nordestina, por isso também tem muito corintiano, viu? Que tem uma origem nordestina, porque foi essa garra e essa força do nordestino que veio para Cubatão na primeira metade do século passado, construir esse grande polo industrial que é a cidade de Cubatão. E essa força, essa garra, ela é perene e é inerente a todas as pessoas que vivem a cidade de Cubatão. E eu digo que é a cidade da esperança, e eu sou uma pessoa extremamente otimista, então eu costumo dizer assim, quando Paulo Tito lembrou, eu cheguei a essa casa aqui, eu assumi meu primeiro mandato, eu tinha 41 anos de idade. Eu assumi, vou relembrar isso, alemão, desculpa. Eu tinha 41 anos de idade quando assumi um espaço predominantemente dos homens. Aí chegou o Dia Internacional da Mulher. Eu falei, hoje eu vou falar da tristeza, de como é difícil ser mulher nesse país. É hoje que eu vou falar tudo daqui, esse grito que está preso na garganta. Aí eu fui comunicada pelo cerimonial, né, doutora Sandra? Pelo cerimonial, sempre reclamo com a doutora Sandra. E pelo cerimonial que eu não poderia falar. Eu falei, mas como? Por que eu não posso falar? Não, porque nós temos toda uma regra cerimonial, assim, fala o presidente, fala o orador oficial, fala não sei o quê. Eu nunca fui orador oficial. Então vocês imaginem a emoção e a alegria de estar aqui neste momento. E eu fiquei 8 anos como vereadora nesta casa e vim muitas vezes aqui, ou dizia todas as vezes, no 9 de abril, que é o meu aniversário, e nunca fui orador oficial. E aí eu lembro que eu cheguei no Dia Internacional da Mulher, sentei ali na... Também a minha cadeira era a última também, né? Lá no fundo. E o pessoal falou assim, que eu não ia poder falar. Eu falei, é? Então vocês vão passar vergonha, porque eu vou pedir a palavra na frente de todo mundo, de todos os convidados e as convidadas, e vocês digam que eu não vou poder usar a palavra. Aí o pessoal, então mulherzinha implicante, não. Olha só, como era implicante, não sei o quê. Então, eu sentei ali, a sessão não começava, e todo mundo tentando me devolver da ideia de falar. Eu falei, não, eu posso não falar, mas pedirei a palavra e vocês vão me negar. E aí, depois de muita conversação, houve um acordo com os vereadores da época, meu irmão estava aqui, o Geraldo, né, Geraldo? Bom, os que estão aqui hoje só. E houve um acordo que era assim, bom, então deixa correr a sessão, vamos homenagear todas as mulheres. Depois que tiver tudo terminado, eu pergunto assim, alguém quer falar? Aí você levanta o dedo e diga, eu quero falar. Aí eu me conformei, né, gente? Era um avanço, né? Aí terminou a sessão, né? Já era tarde da noite. Alguém quer falar? Sim, eu quero falar. Aí eu subi aqui nessa tribuna, nesse mesmo lugar, nessa mesma madeira que está aqui. E eu lembro que eu comecei dizendo exatamente assim. Demorei 41 anos da minha vida para chegar num lugar predominantemente de homens e ninguém vai me impedir de falar. E falei. E como falei. E isso foi em 2001. E eu queria dizer que em 2002 eu falei, a vereadora Rose também falou no ano de 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, porque a Câmara passou a adotar uma nova política. Inclusive, nos últimos anos, a Câmara passou a adotar uma política de permitir que as mulheres presidissem a mesa no Dia Internacional da Mulher. Então, houve uma época até que assim, eu guardo aqui, eu guardo na lembrança que na mesa estavam 3 mulheres. A Rose, vereadora, a vereadora professora Marli e eu éramos 3 mulheres presidindo a mesa da Câmara. Fui na época tirada uma foto, porque mulher presidindo a mesa de Cubatão foi uma coisa assim, inédita, nunca aconteceu. Portanto, quebrar protocolos é importante. Outra coisa que eu sempre dizia ali na tribuna, eu falava assim, senhora vereadora, senhores vereadores, senhora vereadora, senhores vereadores. E aqui, no nosso regimento era assim, senhores vereadores. E daí eu passei a utilizar, e hoje eu escuto com muita satisfação e com muita alegria, muitos vereadores, né, a nossa vereadora, falando, vereadores e vereadoras, cidadãos e cidadãs, como está escrito no texto, lido pelo Paulo Tito. Portanto, assim, a gente passa, e em cada lugar que nós passamos, nós aprendemos um pouco e ensinamos um pouco. É uma troca de experiência e de aprendizado. E esta cidade, o que mais me ensinou numa vida de uma uma criança pobre, como tantas outras dessa cidade, foi que nós não podemos, eu repito, perder a esperança. 2009 foi um ano de crise? Foi. Mas o que aconteceu em 2009? Mudamos o transporte público do município de Cubatão. É o melhor transporte de toda a região da Baixada Santista. E eu, quando aqui gritava entre aspas, é o som do microfone, falava da importância da volta do cobrador, da cobradora, muitos me chamavam de demagoga. Mas quando eu assumi a caneta do poder, foi a primeira coisa que eu fiz. Nós trocamos a empresa, colocamos uma empresa em caráter emergencial, que era uma medida solicitada pelo Poder Judiciário, e foi muito difícil encontrar. Mas a empresa tinha que colocar a presença do cobrador, da cobradora, e nós ainda pedimos que a maioria fosse mulheres, o primeiro emprego, e portadores de deficiência. Então, junto com a política, um sistema de transporte era uma política de inclusão social, de acessibilidade, de respeito ao nosso povo. Hoje, teve um outro processo licitatório que assume uma concessionária por um período mais definitivo, mas com a presença do cobrador, da cobradora, gerando emprego na cidade e garantindo maior segurança, maior tranquilidade ao motorista, que antes se sobrecarregava para dirigir, olhar retrovisor, porta, dar troco e tantas outras coisas. E a outra questão que é fundamental, a acessibilidade. Os ônibus têm ar-condicionado, têm acessibilidade e têm uma integração com o transporte alternativo que dá ao sistema de transporte público do município de Cubatão o reconhecimento do melhor transporte público de toda a região da Baixada Santista. E é uma coisa assim, tão bem feita, que dentro do ônibus tem até um lugar que eu não vi via, que tem um deficiente visual e que anda com um cãozinho, ele tem um lugar para entrar, um cãozinho e um lugar para ele sentar. Isso é respeito à cidade. Quando se fala de acessibilidade, não é só fazer rebaixamento, né, de calçada para o cadeirante. Acessibilidade é muito mais do que isso, né? A acessibilidade é garantir a dignidade, é garantir o emprego, é garantir o respeito, é o acesso à arte, à cultura, à educação. É o todo, é mudar uma cidade como um todo. E como educadora e professora, não dá para deixar de ter esse apaixonamento pela educação. Hoje nós estamos reformando as escolas da cidade. Não é passando tinta, não. Reformando de fato. Reforma profunda. Não é mudando o muro também, não. É mudando a concepção da educação. A visão do que é educar alguém. A minha mãe sabe que, quando eu fui uma filha rebelde, né, até pessoal, não, você é muito rebelde, porque não aceitava algumas regras impostas naquela época da ditadura. Mas assim, uma das coisas que me incomodou a vida inteira, em sala de aula, e olha que eu fiquei 29 anos dentro de sala de aula, todos os dias, aqui eu tenho muitos alunos aqui, alunos que são secretários, que são funcionários, que são médicos, que são engenheiros, que são pedreiros, assim, tem muitos alunos com quem muito aprendi ao longo de minha vida. Não dá para ter escola com cara de presídio. Quem é que acredita que levantar muro de escola é garantir que você vai reduzir a violência dentro da escola? Isso não existe. Isso é falta de visão educacional, de visão de cidadania, de visão humana. Uma das maiores violências que a gente pode praticar com uma criança, com um adolescente, é o aprisionamento, é aquele muro alto, aquela grade em qualquer lugar. Isso é violência. A escola não pode ser um lugar que o aluno tem que fugir e pular o muro. Aí você vai aumentando o muro para dificultar aquele pulo. Não adianta. O aluno que quiser sair da escola, gente, você pode pôr o muro do tamanho que você quiser. Ele sai. Não sei de pular o muro, né, mãe? Sai da escola. A escola tem que ser um lugar de acolhimento. Tem que ser um lugar onde a criança goste de participar. E as escolas estão mudando o visual aqui em Cubatão, porque isso interfere na política educacional, o ambiente interfere. Então, até estava comentando hoje também com a Edan sobre isso. Eu moro perto da escola Nóbrega e passo todo dia ali, né? E eu olho, aí vejo, percebo aquele gradil que está sendo trocado, e vejo a escola lá dentro, e você vê a quadra, você vê pessoas, crianças brincando aquela coisa, porque tem vida. A comunidade do entorno ali passou a olhar para dentro da escola e achar lindo aquilo. E aí alguém disse que isso não é segurança. Que segurança tem você passar do lado de um muro de 3 metros de altura e não sabe do que está do outro lado? Não é mais seguro você saber o que tem? Não é mais seguro para a criança respirar? Não é mais seguro a comunidade enxergar a escola? E a escola enxergar a comunidade? E é isso. Há uma concepção nova de educação sendo construída no município de Cubatão. E isso começa pelos prédios públicos. Mas é só o muro? Não. Você entra nos banheiros, tem um recadinho que costuma dizer que os banheiros estão parecendo um banheiro de shopping, porque é um banheiro com vermelhinho para as meninas, ossozinho para os meninos, com azulejo de qualidade, com ardósia, alguns vão ter granito. E aí o pessoal fala, nossa, mas está gastando dinheiro público? É, o dinheiro público é para gastar com o povo, o dinheiro público não é para tirar propina e para algumas escolas comigo, e assim, todas as escolas agora estão com banheiros adaptados, tem para o portador de deficiência, o masculino e o feminino, e com o vaso sanitário adequado, com a torneirinha adequada, porque o cadeirante tem dificuldade para aquele outro tipo de torneiro mesmo, para aquela automática, extremamente, assim, uma escola nova. E mais do que isso, todas as salas de aula do município de Cubatão estão sendo adaptadas para terem salas de aulas climatizadas. Porque para quem vive nessa cidade sabe o que foi, o que está sendo, o que foi esse verão de 2009. No pátio de muitas escolas, em vários momentos, a temperatura atingiu, como no Jardim Nova República, no pátio, 57 graus. Então, isto interfere no processo de ensino-aprendizagem. A criança está suada, fica irritada, o professor todos os lados também, toda hora pedindo para beber água, o ambiente influi. Tanto é que nas escolas dos ricos tem ar-condicionado. E aí nós não queremos mais, e eu sempre dizia isso lá na PUES, nós precisamos parar de construir escola de pobre porque é pobre. As escolas têm que ser igual para todos. E as escolas de Cubatão vão ter ar refrigerado. O aluno vai respirar. Nas escolas, eu conversei com os alunos, porque você não muda uma cidade sozinha, nem a prefeita muda, nem os vereadores mudam, só mudamos essa cidade se todos e todas nós nos envolvermos com isso, todo mundo junto, não existe segredo para isso. E numa das escolas que eu passei, que tinha um banheiro todo bonito e tal, tinha risco já nas portas. E eu levei alguns jovens lá e falei, o que falta aqui? Ah, falta um espelho. Falei, eu vou colocar um espelho aqui de ponta a ponta nessa parede, bonito. Mas eu só vou colocar o espelho se isso não tiver riscado. Conversei com os alunos e falei para eles o seguinte, olha, se vocês nos ajudarem, nós vamos economizar dinheiro parando de pintar a parede que foi borrada, parando de consertar a torneira quebrada. E sabe o que vocês vão ter até o final desse governo? Gente, eu acredito nisso. E nada do que eu disse no chão dessa Câmara, como vereadora, eu deixei de fazer. E muito eu fiz no primeiro ano de governo. Em cada carteira, não vai ter só um caderno e uma caneta e um professor cheio de vontade, mas só com giz apagador. Vai ter um notebook com acesso à internet para todos os nossos alunos do mundo. Outra coisa que eu cansei de reclamar aqui, eu recebi, me lembrou a, esqueci agora o nome dela, funcionária de carreira, que era chefe das creches aqui, e ela dizia, Márcio, não te aguentava. E você reclamava tanto que não tinha vaga em creche, não tinha vaga em creche, não tinha vaga em creche. Só nesse mês de março, nós criamos 450 vagas em escolas particulares. É um município, não tem prédio para construir nem tem quadro. Mas nós não podemos deixar a criança de 2, 3 anos de idade lá, sozinha em casa, com mais de 7 anos tomando conta. E nós fomos buscar parcerias com as escolas particulares do município de Cubatão, e só nesse mês de março nós colocamos 450 crianças em escolas particulares pagas pelo município de Cubatão por R$ 300, período integral. E só não colocamos mais porque não, as escolas particulares de Cubatão não têm condição de absorver mais crianças. E isso é economia dentro do município, não gastamos a mais, aliás, gastamos muito menos. Assumiu o governo com a folha de pagamento em 53,5%, no limite da lei de responsabilidade prudencial, e hoje tem uma folha de pagamento em 45%. Isso é seriedade com dinheiro público, o que nos permite hoje fazer de fato uma reforma administrativa e oferecer, oferecendo, porque está sendo construído democraticamente, junto com todos os trabalhadores, com todos os servidores públicos, um plano de cargos e salários justo e adequado. Funcionários públicos têm que ser respeitados. Esse plano está sendo construído e, com várias equipes que estão sentadas e que foram eleitos democraticamente. Ninguém foi apontar, é aquele que vai fazer parte da comissão. Teve eleição, urna, tudo bonitinho. Os representantes se sentam para discutir. E é muito interessante quando nós aprendemos com os funcionários coisas que, às vezes, nos parecem tão difíceis de resolver. Eles que vivenciam o dia a dia têm proposta, e são propostas maravilhosas. E este plano de carreira vai ser construído, e eu nunca acreditei em política de abono, que desconstrói a carreira do funcionalismo público. Quando aposenta, você vê que seu salário é tão pequenininho, que a maior parte de gratificação disso, gratificação daquilo. E nós estamos ajustando. Eu sei que os funcionários estão sofrendo no primeiro momento. Nós cortamos horas extras, tínhamos que reduzir a folha, não tínhamos recursos para pagar. No final do ano de 2009, muitas vezes, ficava até às 11 horas da noite, porque não tinha como liberar a folha de pagamento, porque não dava para pagar, porque tinha um abono de R$ 300. Nós tiramos os R$ 300, E incluímos uma política pública de inclusão social, que também não existe em nenhuma cidade do município, que é o cartão do servidor cidadão, retomando a concepção do que é ser servidor do município. Servidor não é um trabalhador qualquer, é aquele que atende na saúde, que atende na educação, que atende aquela pessoa que está chegando doente lá no hospital. E hoje, o funcionário público de Cubatão, ele pode dizer assim: eu estou atendendo uma camada pobre, sofrida e necessitada, mas eu estou ajudando a mudar a vida dessas pessoas. Porque com o cartão do servidor cidadão, só no primeiro mês foi gerado mais de um emprego por dia no comércio da cidade de Cubatão. Isso significa investimento na comunidade, aquecimento da economia e geração de emprego. E qual foi o compromisso que assinaram conosco os comerciantes do município? Que contratasse a mão de obra local, o primeiro emprego, a primeira oportunidade. Nós não podemos mais perder nossos jovens para as drogas. Essa é uma guerra e a gente não pode perder essa guerra. E todas as políticas têm que ser nesta direção. E fomentar o comércio da cidade foi fundamental. As lojas estão expandindo, aumentou a... não é bem a lucratividade, né? As transações comerciais aumentaram 70% só no mês de janeiro, e parte destes R$ 500 que recebe o servidor, que deixou de receber o abono de 300, ele recebe R$ 500, compra no comércio da cidade e ajuda a mudar a cidade. E isso não significa que ele não terá um plano de carreira que ele vai ter, sim. O plano de carreira é um direito dele, vai ser construído, mas ao mesmo tempo ele recompõe o significado pleno do que significa ser cidadão, que é cuidar, que é acolher, que é contribuir para que essa cidade melhore. Nós não podemos continuar com essa Cubatão tão rica e tão pobre. E aí nós estamos construindo, gente. Eu Passo amanhã 51 anos, junto com a cidade que faz 51 anos. E me sinto extremamente feliz, porque a vida vale a pena. E não vou dizer para vocês que a minha vida foi de alegria o tempo todo. Quem me conhece sabe de quantas lágrimas foi toda a minha vida, de quantas tristezas, quantos tombos eu levei, quantas vezes eu levantei, mas nunca fiquei caindo. Já falei, aliás, eu falo aqui na câmera. Quando pensam que estão me derrubando, eu estou me erguendo. Sempre. A hora que pensam que estou virando cinza, estou voando. Mas nada derruba quando você tem força, vontade e acredita. E é isso que a gente tem que fazer com esses jovens e com as nossas crianças. Que eles acreditem que o que eles podem ser e o que eles podem fazer. E para finalizar, eu quero dizer que uma outra demonstração da nossa política de inclusão, de participação, de democracia, é a política da dengue no contra a dengue no município de Cubatão. Nós montamos um exército mirim nas escolas com fardas e a criançada se preparando para explicar em casa, na família, transformando cada criança num cidadão. Um cidadão que se preocupa com a sua casa, com a sua rua, com o seu bairro e com a sua cidade. Inauguramos a primeira fábrica de repelente caseiro na escola Luiz Peruzzi e os alunos, as alunas preparando o repelente, gente. O frasquinho, eles colocam a etiqueta e vacina. É responsável pelo produto. Aí você pega uma menininha que assim, ficou na minha imagem, uma menininha desse tamanho, 12 anos, 13, ela falou assim: olha, prefeita, se precisar de mim, sábado e domingo, eu posso ajudar a senhora a distribuir repelente. Porque minha mãe me obriga a lavar louça. Mas depois que eu lavo a louça, eu posso sair. Então eu posso sair, posso andar na rua e distribuir repelente. Gente, isto é cidadania. Porque nós podemos explicar para a população, que hoje todo mundo sabe a dificuldade que tem com a gente da dengue de ter acesso às casas, porque ele bate lá, o morador fala assim: aqui não, o que é isso? Vai lá o prédio público, a rua cheia de buraco, você vem lá na minha casa. E é verdade, o prédio público deteriorado, a rua também. Mas a gente tem que fazer o trabalho, e é preciso. E ele sai triste, sem conseguir ter acesso à família. Mas ele levando lá o repelente caseiro, produzido pela cidade, produzido pelas crianças, explicando que esse mosquitinho de Egito, ele é guloso, ganancioso, e por ele ser muito guloso e gordinho, ele é pesado. Por ser pesado, ele voa até uns 80 centímetros no metro, que ele pica mais nos pés, no tornozelo. E aí o que você faz? Usa o repelente caseiro dos alunos de Cubatão, do Luiz Peruzzi. E aí você protege a sua família. Porque quando pega dengue, pega um irmão, pega o outro, pega, todo mundo sai pegando. Então assim, nós estamos em guerra contra a dengue. Estamos juntos todos, a toda uma sociedade envolvida. A escola, a Secretaria da Saúde, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Meio Ambiente, toda uma cidade. E além de tudo, é política educacional, porque o aluno aprende proporcionalidade, capacidade volumétrica, mistura homogênea, mistura heterogênea, e acaba tendo uma concepção da transversalidade da política educacional através do exercício da cidadania. Gente, eu finalizo aqui, agradecendo de coração essa oportunidade, marca um momento muito especial da minha vida. Quero agradecer mais uma vez a minha mãe, quero agradecer especialmente ao meu marido, às minhas filhas e ao meu netinho. E a minha avó, que não pôde me ver assumir o cargo, e eu lembro que a minha avó, com 80 anos, eu disse: avó, vamos fazer uma passeata aí para defender não sei o quê, minha avó, vamos que vamos. E ela ia junto. E minha avó faleceu no ano da eleição, no meio desse período eleitoral, nesse mesmo período. Nasceu meu neto, minha filha teve problemas com gravidez, questão de pressão alta. Foi uma gravidez no final de alto risco, perdi minha avó. Meu marido descobriu que tinha câncer no final do ano. E eu assumi o gênero dos meus irmãos. e com essa certeza de que tudo que nós passamos na vida, nós temos que usar como experiência para crescer, fortalecer e de passar que esse é o nosso papel aqui na sociedade. Deus não criou este mundo para que a gente fique só de passagem, mas que façamos a nossa parte para construir o melhor, uma sociedade melhor. E é isso que nós vamos construir, uma cidade mais bonita, uma cidade mais justa, uma cidade mais bela, uma cidade mais humana. E convido a todos e a todas para amanhã aqui, o show do Fábio Júnior e do seu filho, que é a primeira vez que pai e filho estão no mesmo palco festejando aqui o aniversário da cidade de Cubatão e os 61 anos da emancipação política administrativa no município de Cubatão, às 9 horas aqui no Passo. Agradeço o presidente alemão que mudou o horário da sessão por causa disso. Meu nome saiu Maria Rosa em vez de Márcia Rosa por conta dessa questão, mas agradeço de coração a todos e assim a gente constrói a nossa história, a nossa vida não sozinho, mas junto com todas as pessoas com quem nós conversamos e muitas vezes com pessoas que nós só olhamos e sequer sabemos o nome. Muito obrigada a todos, parabéns a Cubatão. Cubatão é uma cidade guerreira, é a cidade da esperança e será esta cidade bela, bonita e justa. Boa noite a todos.